Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, há 22 anos sendo transmitido pelas ondas do rádio e agora estamos ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. Você que está nos ouvindo, participe. Envie as suas dúvidas e os seus comentários. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec, um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste e pela USE de Piracicaba. E o programa existe por vocês, que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Muito bem, meus amigos, hoje é o dia 22 de agosto de 2021, uma linda manhã do inverno brasileiro, um sol maravilhoso, e com essa bela imagem do Parque dos Ipês, em Santa Bárbara do Oeste, estamos a postos para começar mais um estudo da doutrina espírita. E nessa atmosfera de espiritualidade, eu tenho o prazer de cumprimentar. Muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. E mais uma vez, né, Geraldo, nós estamos aqui para, de uma forma prazerosa, realizarmos esse programa. Que todos nós possamos ser muito felizes nos nossos comentários, possamos estar em sintonia com o plano espiritual para fazer o melhor. Bom dia a todos. Muito obrigado, Luiz. Muito bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É com muita alegria. Começamos agora os domingos mais quentes, né? Já estamos com a cremalheira lá. Recebendo lenha, e esse ano promete um verão quente, né? Então vamos aquecer o coração de todo mundo com essa doutrina maravilhosa que sempre nos inspira. Um bom programa para todos nós. Muito bem, meus amigos, o programa de hoje nós intitulamos Visão Espírita dos Períodos Geológicos 2. Semana passada foi o mesmo título, porque estamos lendo o esboço geológico da Terra, no capítulo 7 do livro A Gênese. E durante a leitura, é natural que a gente comece a entender a intenção do Kardec ao trazer esse tipo de assunto para um livro básico da doutrina espírita. E ao longo da leitura, naturalmente, surgem perguntas, surgem dúvidas, surgem colocações que eu tento dividir com vocês aqui. E para começar o programa, fiz uma pequena começo, uma introdução, que escrevi assim: ao estudar os longos períodos de formação da Terra, da acomodação da sua superfície, as revoluções geológicas, ficamos impressionados com o caos inicial que reinava e como tudo convergia para o surgimento da vida. Cada fenômeno geológico, cada meteoro que se chocava com a Terra, trazia uma contribuição para esse mundo escola. Ao observar o equilíbrio da natureza, o mar, os campos, as flores, frutas, os animais, a vida pujante em cada pormenor, fico a pensar que o acaso não seria capaz de organizar um resultado tão harmonioso. Certamente, uma inteligência divina dirigia essa grande nave para um destino maravilhoso: receber a vida inteligente e acompanhar a evolução dessa vida inteligente rumo ao infinito. Com essa introdução, nós lembramos que ao estudar esse livro, a Gênese, você começa a entender que tudo parece ser um grande quebra-cabeça que à medida que você estuda, que você lê, que você ouve um comentário, que você lê outras obras espíritas, o aspecto científico, você começa a investigar, você começa a ver que é um quebra-cabeça muito grande e que, aos poucos, nós estamos desvendando esse grande enigma. A cada tempo que passa, Deus parece mais vivo em torno de nós. Muito bem, meus amigos, e com essa introdução, vamos começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro Fonte Viva, de Chico Xavier. E a gente fica imaginando a grandeza de nosso Senhor Jesus ao ser o diretor planetário, o responsável por toda a gênese, por toda a vida, por todo o programa, por todo o destino desses filhos de Deus que estão aqui abrigados. E Jesus esteve ao mundo e em uma de suas passagens ele disse: "Vinde a mim." E é utilizando essa passagem que o Emmanuel escreve esse capítulo. Consegues ir? A frase destacada é "Vinde a mim", que está no Evangelho de Mateus. E Emmanuel escreve assim: "O crente escuta o apelo do Mestre, anotando abençoadas consolações. O doutrinador repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem o regaço refrigerante. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o "Vinde a mim" do Senhor, quão difícil é ir para ele." Aqui, as palavras do Mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Entretanto, os laços da conveniência imediatista são demasiado fortes. Além, assinala-se o convite divino, entre promessas de renovação para a jornada redentora. Todavia, o cárcere do desânimo isola o espírito por meio de grades resistentes. Acolá, o chamamento do alto ameniza as penas da alma desiludida, mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos constituídos por pessoas e coisas, situações e interesses individuais aparentemente inadiáveis. Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassivos. Com ele, a vida enriquecer-se-á de valores imperecíveis. À sombra dos seus ensinamentos celestes, seguiremos, pelo trabalho santificante, na direção da pátria universal. Todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Em suma, é muito doce escutar o "Vinde a mim". Entretanto, para falar com a verdade, já consegues ir? Luiz. De novo, né? Chovendo molhado. É um texto fantástico. Você vê, Geraldo, que isso aí constitui num processo, né? Nós somos criaturas humanas, mergulhados na carne, em contato com os valores materiais, influenciados por ele, apegando-nos a eles, e conhecemos o Evangelho de Jesus. Através das religiões, nós tivemos contato com esse Evangelho. Através dessas mesmas religiões, esse contato talvez não tenha sido tão intenso, tenha representado mais em termos de fórmulas, de rituais, e o conhecimento mesmo daquilo que Jesus nos passou, talvez não tenha se aprofundado tanto. Mas tivemos esse contato, ficamos conhecendo, tivemos essa felicidade de conhecer o Espiritismo, que nos leva ao conhecimento racional desse Evangelho. E, a partir daí, nós aprendemos a pensar sobre ele, ver o seu significado. E isso implica também que nós façamos um esforço nosso no sentido de nos libertarmos daquilo que nós nos afixamos tanto, que são as coisas materiais, né? Os próprios seres humanos. Às vezes a gente se apega a um determinado ser humano, a outro, aos filhos, à família, e iniciamos o nosso aprendizado no sentido de entender o Evangelho de Jesus e passar a aplicá-lo na nossa existência, vivenciá-lo. Todo o processo de desequilíbrio, ele provoca em nós uma saída de prumo, né? Normalmente nos traz instabilidade, nos traz, nos tira do foco, né? Da serenidade, do amor, da bondade. E, normalmente, nessas condições, nós saímos do prumo. E não é nessa situação que nós vamos aprender as coisas. As coisas têm que ser aprendidas no momento em que nós estamos serenos, no momento em que temos condições intelectuais de assimilá-las. Por isso que a gente insiste tanto no Espiritismo, para que as pessoas estudem. Porque nós precisamos saber o caminho antes de que precisarmos usá-lo. E quando surgem esses momentos, se nós já aprendemos, se já conseguimos nos equilibrar e voltar a nossa atenção para Jesus, já é 1000% alcançado. Porque nós desenvolvemos a condição, primeiro, de sair do desespero. E, segundo, de nos socorrermos com aquilo que nós temos disponível em nosso benefício, que é o Evangelho, que é a presença de Jesus. Então, isso aí é um exercício que nós temos que desenvolver ao longo da existência. Nós não podemos esperar um momento de pânico, né? Seria como se você fosse se atirar no mar sem saber nadar. Quer dizer, você se atiraria e ficaria à mercê sem conseguir permanecer boiando. Então, quando nós já desenvolvemos essa capacidade de, no desequilíbrio, nos aprumarmos e nos aproximarmos de Jesus através da prece, nós já fizemos a metade da nossa tarefa. Com essa possibilidade, nós conseguimos nos asserenar, conseguimos retemperar, né, a nossa mente e conseguimos, de uma forma simples, de uma forma natural, buscar o socorro daquele que nos ofereceu, né, a possibilidade de mantermos, né, a nossa condição, a nossa serenidade para escolhermos o local certo, a hora certa e a coisa certa quando nós precisamos. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Então, na condição de cansado e sobrecarregado, se nós já desenvolvemos a habilidade de nos asserenarmos e de forma tranquila pedir para Jesus, me ajude, nós já cumprimos metade da nossa tarefa. Agora, é entrar em sintonia, deixar-se invadir por aquele socorro que é natural e que já aprendemos a identificar e continuar seguindo na sua esteira, né? Lembrando sempre que nós somos privilegiados, porque não dispor desse socorro realmente é um desespero. É isso aí, Geraldo. Muito interessante essa retrospectiva da aquisição do conhecimento, Luiz. Alan, o que você pode nos dizer sobre o Consegues Ir? Ô, Geraldo, eu acho que esse texto ele tem bem a ver com o momento que a gente vive hoje. É assim, ó. Eu acredito que toda pessoa com um pouco de consciência, não precisa ser grande gênio, não, ele consegue entender que existe um caminho, o caminho do Evangelho. Existe esse é um modelo de vida, está ali, né? É um guia de vida, é um guia de educação de filhos, é um guia de como ser marido, um guia de como ser esposa, é um guia de como ser um profissional, é um guia para tudo. Se você pautar seus movimentos, as suas ações com este guia, a sua vida fica muito mais simples. Só que você tem que abrir mão de algumas coisas, né? Você tem que abrir mão de muitas coisas, né? Não é só o caminho, não é porque você escolheu o Evangelho que tudo está em paz. Não é isso, não. Eu até lembro aqui, eu não sei se o Luiz riu, eu achei que ele lembrou de uma história do rapaz que chega lá para mim depois de 90 dias no Centro Espírita e fala assim: Alan, hoje é meu último dia aqui. Ele: ah, é? Você vai mudar? Para onde você vai? Né? Não, não, não. Aqui no Centro Espírita. Eu falei: ué, mas por quê? Você desistiu do Espiritismo? Não, o Espiritismo não fez nada para mim. Falei: como assim? Não, há 90 dias atrás eu falei assim: ó, eu vou virar espírita, mas preciso acertar isso, isso, isso na minha vida. Não acertou nada, então eu vou deixar de ser espírita, né? Então, aí eu não sabia se eu ria ou se eu chorava com aquela frase ali, né? Eu falei assim: meu Deus do céu, como que eu respondo para esse cidadão, né? Então, às vezes a pessoa ela pensa que vai frequentar uma religião, e seja ela qual for, e acha que ali ela está protegida de qualquer movimento do mal, das inconstâncias da vida. Não, ninguém está ileso disso. Por quê? Porque isso tudo é fruto do nosso plantio lá atrás. Nós aqui, quando decidimos evangelizar o nosso coração e os nossos movimentos, nós não é por isso que apagamos o passado mal feito. Nós começamos a criar um presente e um futuro bem feito, mas ainda somos devedores desse passado mal feito e, naturalmente, nós vamos resgatar. É só a gente lembrar a vida dos grandes cristãos, né? Para nenhum foi fácil. Para nenhum foi fácil. Para todos foi de extrema dificuldade. Agora, a pergunta é pertinente para aquela pessoa que sabe o caminho. Eu sei que o caminho é o Evangelho. E quando o Emmanuel fala assim: mas você consegue ir? Né? Então, assim, eu sei que o caminho é esse, mas você consegue ir? Você realmente... Não adianta você fazer de conta que você é cristão. Não adianta você fazer de conta que você lê e vivencia o Evangelho. Você tem que ser cristão toda a sua hora. No dia, no trabalho, na sua vida, com sua esposa, com seu filho, no trânsito, em toda a hora. Não é uma escolha para uma hora que eu vá por semana num templo qualquer. Não. É uma escolha para uma vida. E aí vem a pergunta outra vez: e você consegue ir? A gente vai ter que abrir mão de muitas coisas, a gente tem que abrir mão de muitos movimentos, a gente tem que abrir mão de condições, de favores, a gente tem que abrir mão de situações que nos balize nessa direção do Evangelho. Então, realmente, o momento é pertinente nessa pergunta, por quê? Porque eu tenho convicção que a quase totalidade dos que estão nos ouvindo e uma grandiosa parte que a gente conhece sabe que esse é o caminho acertado. Só que a pergunta agora do momento é assim, bom, você sabe qual é o caminho, mas você consegue ir? Então, é uma pergunta que eu mesmo estou refletindo com a minha vida, Geraldo. A hora que você leu o texto aí, o título do texto, eu quase que eu parei de escutar o resto, porque eu comecei a pensar se eu estava conseguindo ir. Então, é uma pergunta difícil para uma resposta mais difícil ainda, que é uma resposta individual, que eu gostaria que todos aqueles que estão nos ouvindo tirem o dia de hoje para refletir sobre se você consegue realmente ir no caminho de Jesus. É isso, João. Interessante que as duas falas de vocês me lembrou quando eu fiz a faculdade de medicina, no terceiro ano, nós estudamos durante um ano psicologia, né? O comportamento das pessoas e como abordar as pessoas. E um dos ensinamentos que me ficou gravado é assim, é uma frase que eu utilizo hoje com os meus pacientes. Você é como é porque você quer ser assim. O Luiz é como é porque ele quer ser assim. O Alan é como é porque ele quer ser assim. Porque ao longo da vida, e eu não falo só desta vida, eu falo de todas as vidas anteriores, eu falo dos interstícios entre uma vida e outra, na erraticidade do mundo espiritual, nós vamos criando vínculos. Vínculos mentais, vínculos psíquicos, vínculos de todas as maneiras, do prazer. E esses vínculos vão ficando fortes à medida que você alimenta esses vínculos. E esses vínculos foram alimentados em todas as encarnações passadas. Por isso que os amigos espirituais nos dizem, não queira saber quem você foi, porque certamente foi um modelo ruim do que é agora. Você foi pior, você não foi melhor. A vida, ela é ascensional, ela é uma escada que você está subindo. É a escada de Jacó. Então, nós criamos muitos vínculos que, por misericórdia divina, a gente esqueceu nessa vida. Eu não lembro o que eu fiz, quais foram os vínculos que eu criei. Eu tenho as intuições, eu tenho as tendências. E aí eu lembro de uma palestra do Haroldo Dutra Dias, em que ele fala que todas as vezes que nós queremos nos dirigir a Jesus, você está saindo de uma inércia, você vai desfazer uma inércia. Existe um movimento que você criou e que você está a toda velocidade, desculpe, a toda velocidade nesse trajeto. Quando você resolve mudar o trajeto, a tendência natural é que você continue no outro trajeto, porque foi aquilo que você vinculou, foi aquilo que você fortaleceu. E quebrar essas algemas não é assim. Ah, vinde a mim. Ah, então eu vou, pronto, estou no paraíso. Isso daí é uma figura simples. Quando Jesus fala, vinde a mim, ele gostaria, ele quer que a gente vá a ele em espírito, em sentimento, realmente, de maneira decidida. E todas as vezes que nós, espíritas, decidimos assim, não, eu não vou mais fazer tal coisa, eu vou me dirigir a Jesus, é natural que todas as forças que você desenvolveu puxem você para o outro lado. E quando você consegue dar um passo naquela direção, você morre de saudade do movimento anterior. Você é tentado a ficar de novo naquele movimento. Não é uma coisa simples mudar o rumo. E quando o Alan, muito feliz na colocação, o Luiz fez a retrospectiva bem bacana. E o Alan, feliz assim, as pessoas... A gente não muda do dia para a noite. Essa pessoa que mudou, que deu um passo naquela direção, ele desfez vínculos que, com certeza, no seu íntimo, sem nenhuma falsa humildade, custou caro para ele. Foi difícil ele tomar aquela atitude. Só que, à medida que você toma a atitude, você vai recebendo um amparo, uma ajuda que muitas vezes você não vê, você sente. Mas mesmo você estando no caminho para Jesus, indo em direção a Jesus, de vez em quando passa pensamentos chamando você para o estado anterior. E diz o André Luiz, o nosso Lar dos Mensageiros, que é muito comum espíritos de uma mediana evolução, instruídos do nosso lar em outras cidades, ao reencarnarem, eles não voltam mais ao nosso lar ou essas cidades. Eles ficam vinculados no passado, no umbral. Aqueles espíritos que foram instrutores daqueles que iriam desencarnar. Então, a vida ela é cheia de armadilhas criadas por nós mesmos, não foi por Deus. Você criou as armadilhas, as bombas que você colocou no terreno, que ao longo do tempo você vai encontrando um aqui, um ali, uma situação, e que vai torpedeando você. Agora, qual é a virtude que nós devemos buscar? Ser humilde. Aí eu me volto para o Luiz, eu agradeço o Luiz ter me ensinado, me ajudado. Ele fala tantas vezes que hoje está escrito na minha cabeça, tem que estudar. Se você não estudar, você não vai entender. Depois que você entende, você tem que mudar o movimento. Aí o problema é seu. É você que tem que ir. Vai custar caro? Vai custar caro. Barato não é. Mas o que você ganha depois vale todo o seu esforço. Só para finalizar, eu fico imaginando aquela cena que eu li no Há 2000 Anos, dos cristãos serem mortos pelos leões nas arenas. Você imagina a aflição, a dor. Eles estavam naqueles corredores e eles ouviam os ruídos dos leões lá no pátio. E o soldado abrindo a jaula, a parte metálica, onde você ia entrar. Imagina a aflição que passava no coração daqueles cristãos. Mas, curiosamente, ele descreve uma cena de alguns cristãos que foram colocados nessa arena e que eles não tinham o que fazer. Eles se ajoelharam e deram as mãos. E os leões vieram e trucidaram eles. Mas no momento que eles estavam unidos, naquele exato momento que eles estavam unidos, eles foram retirados dos corpos. Então, a misericórdia divina, ela tem infinitos recursos para nos ajudar. O que precisa é a gente decidir a mudança e assumir que nós estamos querendo ir para Jesus. Geraldo, essa figura que você usou foi perfeita para concluir essa lição. Os cristãos conseguiram ir. Porque se eles tivessem se impressionado com o rugido do leão e tivessem se deixado dominar pelo medo, seria um desespero. Um desespero. Né? Então, agora eles conseguiram ir. Que é permanecer no vinde a mim. Né? Eles foram, eles nem passaram pelos leões. O Emmanuel descreve que realmente aqueles espíritos eram tão evoluídos que não precisavam passar pela dilaceração da carne. Exatamente isso. E eu fico imaginando, Luiz, eu acho que todo mundo faz esse exercício, se eu estivesse naquele corredor indo para o pátio, qual seria o meu comportamento, né? Aí eu parei de pensar. Não, Geraldo, nós estamos ainda na fase de enfrentar os gatinhos. Eu tenho convicção que eu ia dar um jeito de fugir daquilo. Ou pelo menos ia tentar até o último. Subornar o guarda nela. Ia fazer qualquer coisa. Agora, dando sequência nesses pensamentos agradáveis que a gente tem, eu achei muito interessante essa sequência. E aí agora a gente entra no Parábolas e Ensino de Jesus. Olha que interessante, nós falamos do Consegues Ir? Falamos dos cristãos nas aulas, né? E o capítulo do Caibar Chute, no Palavras e Ensino de Jesus, a fé e o amor, né? Olha que interessante. Então eu vou fazer a leitura do texto evangélico Luiz e Alan faz os comentários aí. Escreve no Evangelho de Marcos. Uma mulher que havia 12 anos padecia de uma hemorragia e que tinha sofrido bastante às mãos de muitos médicos e gastado tudo o que possuía sem nada aproveitar, antes ficando cada vez pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou-lhe a capa, porque dizia: se eu tocar somente as suas vestes, ficarei curada. E no mesmo instante que tocou a capa, cessou sua hemorragia e sentiu no seu corpo que estava curada do seu flagelo. E Jesus disse-lhe: filha, a tua fé te curou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Luiz. Essa lição é lindíssima, né? Eu cataloguei isso como uma mulher hemorroísa. Eu desconheço um texto que fale tanto da fé como esse texto. Você vê que era uma mulher que já tinha gasto uma fortuna com médicos, quer dizer, ela tinha posses, se desfez de todas as suas posses para resolver o seu problema de saúde, não conseguiu, mas ela desenvolveu, com o pouco conhecimento que ela tinha do Cristo, mas ela o identificava tanto como um santo, né, como uma criatura portadora de virtudes, que ela sabia que se conseguisse tocar nele, ela seria curada. E esse texto, o Evangelho, ele vai mais profundamente, né? Ele menciona que Jesus sentiu sair de si virtude. Olha que informação doutrinária, né? Para quem trabalha em trabalhos de cura, observar nos seus atos, né? Do passe, uma série de situações, que é uma coisa realmente que a gente traz a gente sente, é uma coisa física. Você tá cedendo aquele fluido curador. E Jesus percebeu e menciona, inclusive. Então, essa mulher, ela tem realmente aquela fé que foi o alicerce para ela ser atendida. Essa fé, ela representa, assim como um movimento físico, como um movimento sugador, né? É uma força de atração tremenda. Então, quando se estuda o passe, a gente fala a respeito daquele que está recebendo, né? Aquele que acredita, como ele exercita um movimento de sucção, porque ele crê, ele sabe que ele vai ser atendido. Então, além do passista, tem esse fator, aquele que vai receber, tendo a consciência que vai ser atendido, aquilo exerce um movimento de sucção, aspirando para si os benefícios que possam ter naquele portador daquela energia. Então, além disso, aquele que vai aplicar o passe, então, uma série de elementos que estão envolvidos nesse processo e que é importante que o conhecimento nos remeta a uma ação adequada nesses instantes. Por isso, de novo, amai-vos e instruí-vos. Quando as pessoas que participam desses trabalhos têm consciência, quando o público é orientado, nós maximizamos toda a potencialidade daquilo que o Espiritismo realiza em termos de atendimento ao público. É isso aí, Geraldo. Muito bom, Luiz, muito obrigado. Alan, o que você tem a dizer sobre a fé e o amor e a história dessa mulher? Meu querido, eu acho que esse exemplo, Geraldo, é o exemplo daquele que quer ser curado. É um exemplo bem claro. Você veja que Jesus deixa claro, como deixa claro em outras curas, que não foi ela, não foi ele que a curou, mas a fé dela, né? Isso, para mim, é muito importante. Porque existe hoje um número enorme de pessoas que buscam médium, buscam pseudo-curandeiros aí, buscam leitoras de sorte, leitoras de mão, buscam como se existisse uma pessoa, qualquer ela que seja, que tivesse algum tipo de privilégio para trazer para ela uma cura. E não é desse jeito. A cura é um processo de fé individual, pessoal. Eu tenho certeza que você, Geraldo, como cirurgião, gastro e médico há tantos anos, você tem casos de pessoas que tinham tudo para sair daquele processo bem e morreram. E outros que tinham tudo para morrer e estão vivos até hoje. Aí você, pela medicina, você não consegue nem explicar os dois casos. Você fala assim, meu, o que eu fiz? Eu fiz tudo que estava no meu recurso, por que essa pessoa faleceu? Ou do outro caso, fala assim, nossa, eu não sei o que eu fiz. A gente não tinha como salvar essa pessoa está viva aí inteira. Né? Por quê? Porque o médico, ele, que nem o Geraldo, que eu posso falar, ele se capacita anualmente em seminários e cursos e residência e tudo mais, e experiência e tudo que... a dedicação que eu sei falar do Geraldo, não posso falar de todos os médicos, mas se capacita diuturnamente para fazer o melhor tecnicamente. Ponto. É o que dá para ele fazer. Agora, a pessoa que aparece ali que é metade do processo. A outra metade é do técnico, do Geraldo, no caso ali, ou do outro médico, seja o que for. Mas metade do processo é a pessoa. Estou falando metade de uma figura de linguagem, assim. Estou falando que uma boa parte é desse processo. Então, o que acontece? É uma vontade interior, é uma fé, é uma certeza que daquilo você não vai passar. Tem gente que tem tanta fé quando Jesus ressuscita Lázaro, né? Tira Lázaro da caverna lá e transforma, traz ele de volta à vida. Mas só para deixar claro para todo mundo, sabe que depois de uns anos, Lázaro também desencarnou. Lázaro não está vivo até hoje, né? Há um processo na vida encarnatória. A gente vai encarnar e vai desencarnar. Vai ter um processo de aprendizado. Qual é o tamanho da nossa jornada? 100, 90, 80, 70, 50, 30, 10 anos, 1 ano, não sei. É a necessidade daquele ser espiritual naquela experiência carnal. Agora, nós temos que ter claro que a fé é uma força que move montanhas. E aquela mulher teve tanta fé que Jesus era a cura, que ela não precisou encostar nem nele. Ela é uma força, como o Luiz falou, de aspiração daquela cura. E como aí sim Jesus era provedor, né, de uma energia, de um espírito puro, muito diferente da nossa, ela aspira a virtude de Jesus. E aquela virtude aspirada proporciona fé àquela mulher. É um processo muito simples até, mas dificílimo, porque precisa desenvolver a fé. A fé, normalmente, ela não é desenvolvida na paz, não. A fé é desenvolvida na luta. Dificilmente alguém só em contemplação desenvolve essa fé. A fé é desenvolvida acompanhando momentos de luta, momentos de dificuldade, como essas pessoas que estavam à porta de entrar para ser comida pelos leões. São momentos desse tipo que desenvolvem uma fé, uma certeza pela vida espiritual, que nada demove a gente disso aí. Esse é o exemplo da mulher hemorroísa, no meu ver, meu amigo Geraldo. É interessante os comentários de vocês. E é natural que todos nós buscamos entender exatamente o que é a fé. E o Caibá, ele coloca uma frase que a mim me abriu um campo muito mais claro quando ele fala assim: a esperança está ligada à imortalidade, mas a fé é inseparável do amor. Então ele faz um vínculo definitivo entre a fé e o amor. Enquanto você lê a frase fica num momento teórico. Mas quando você vê a prática, você vê a verdade dessa frase. Eu tenho a impressão que eu já contei para vocês, ao longo da minha vida médica, eu atendi uma senhora uma vez, que era essa frase que o Caibá falou: a fé é inseparável do amor. Eu atendi uma senhora que na época talvez tivesse uns 40 anos, uma pessoa muito simples, muito humilde, muito assim, sem recursos nenhum. Vivia quase com a ajuda dos vizinhos, porque o marido dela, que era o provedor da casa, estava numa cama com aquela doença chamada esclerose lateral amiotrófica, que o indivíduo vai se paralisando, paralisando, e ele fica 99% paralisado em cima de uma cama, e se muito bem cuidado, ele dura por alguns anos, mas muitos evoluem para a morte. E ela entrou no meu consultório para se queixando de alguns problemas digestivos e me contou essa história. Só que ela contava essa história com um ar de que ela estava fazendo o melhor pelo marido e isso a deixava feliz. E eu comecei a conversar com ela e comecei a admirá-la da humildade, da fé, né? E ela acreditava assim: doutor, eu tenho certeza que todos nós estamos melhorando. Mas ela falava com um sorriso meio triste, mas falava com um sorriso. E eu falei para a senhora tem filhos? Eu tenho um filho de 16 anos. E o mês passado foi feito o mesmo diagnóstico no meu filho, de esclerose lateral amiotrófica. E eu tenho certeza, doutor, que eu vou vencer. Então, para mim, esse foi o exemplo da fé inseparável do amor. Diante de um espírito dessa dimensão, você se sente pequeno, porque ela estava exemplificando o amor. Ela não tinha conhecimento, ela não tinha título, ela não era doutor, as roupas muito simples, aquele aspecto muito de uma pessoa humilde e com um sorriso, não um sorriso um pouco triste, mas tinha um sorriso, e que ela estava fazendo o melhor, e que ela estava melhorando com isso. Quer dizer, essa senhora, para mim, me tornou uma inspiração. Então, hoje eu consigo, graças a ela e graças ao Caibá aqui, entender que a fé só existe se existir amor. É que a gente não... O amor não é uma coisa que está escrita, não é uma coisa que toca você. Você sente o amor. Aonde eu estou, eu procuro falar que é muito importante que desenvolvamos a sensibilidade, a percepção de sentir esse amor que não é visto, que não é escrito, mas que você vê um exemplo vivo diante de um paciente. Eu acho que essa mulher que eu vi e essa mulher do tema, o amor e a fé, de alguma forma elas se parecem, elas têm vínculos entre elas, que é o amor. Essa pessoa, essa mulher, que ao tocar a veste de Jesus ficou curada, ela foi movida não apenas por uma convicção. A convicção talvez tenha sido o veículo, mas o que sustentou esse sentimento foi o amor. Então, eu achei muito interessante esses exemplos. E... Geraldo, lê essa frase de novo, por favor. Leio. A esperança está ligada à imortalidade, mas a fé é inseparável do amor. É uma frase inspirada do Caibá, né? É, não, eu interpretei isso como uma consequência. Entendeu? Porque o Kardec fala da fé raciocinada. Então, se você consegue desenvolver essa fé como ela desenvolveu, a consequência natural é o amor, que aí é a doação da virtude. É interessante, né? Entendeu? Me parece que essa fé raciocinada, você não acha que poderia ser um veículo? Não, estou dizendo, a fé raciocinada é uma coisa que você desenvolve. Desenvolve. Através do raciocínio você chega lá. Né? Então, pelo desenvolvimento e aquisição dessa fé, naturalmente você chega ao amor, porque elas são consequentes. Deus é o amor. Né? Deus é o amor. Aí, pela fé, você atrai esse amor de Deus para você. Esses assuntos... Essa é uma discussão... Não, é profundo, fantástica. É profundo. É profundo, entende? Mas que você, ouvinte, possa conversar com a gente, perguntar, questionar, interagir. O Luiz levanta algumas coisas muito interessantes, que a gente tem que pensar mesmo, né? Eu acho que esse é o caminho mesmo. Muito bem, meus amigos, agora terminamos o segundo bloco do programa Visão Espírita, estamos aptos a começar o terceiro bloco, que estamos no capítulo 7, Esboço Geológico da Terra, Estado Primitivo do Globo, Período Primário, do item 15 a 21. E essas perguntas que se seguem foram frutos da leitura desses dois itens, das reflexões que tivemos e que nos remeteram a tais questionamentos. Muito bem. Luiz, a astronomia calcula que o planeta Terra tenha em torno de 4 bilhões e 500 milhões de anos. Embora o caos inicial, esse planeta foi organizado e destinado para receber a vida em suas várias expressões. Dessa maneira, foi o berço do Homo sapiens e permitiu que chegássemos no estágio atual da evolução. Eu pergunto a você, Luiz, tem a mesma idade os espíritos que habitam o planeta Terra? Ou seja, todos foram criados no mesmo momento? A criação dos espíritos ocorreu aqui, no planeta Terra? Geraldo, em sendo o planeta Terra, na condição da sua criação, um planeta de vida primitiva, eu acho que muitos espíritos desses foram criados naquele instante. Entende? Aí, duas hipóteses, né? Se eles são criados lá do vegetal, ou se eles são criados na fase hominal, né? Vamos preencher as duas. Eu diria que se nós considerarmos a primeira hipótese de que ele foi criado lá do vegetal, ele foi criado há 3 bilhões e meio de anos. Agora, se nós atingirmos a hipótese de que ele entra em cena na fase hominal, seriam aproximadamente 200 mil anos, né, que é o surgimento do homem sábio na Terra. Mas todos os habitantes da Terra têm a mesma idade? Não, não. Deus e Jesus não cessam de criar. Você concorda que ainda existem planetas no universo que estão surgindo? Sim. Vão entrar ainda na fase primitiva. Então, esse ciclo, Geraldo, nós temos hoje planetas felizes, né? Onde os santos habitam, e temos planeta primitivo. Então, a todo instante, essa produção está em constante movimento. É interessante, né? Sempre a criação constante. Esses mistérios é difícil devassar, né? Mas alguns raciocínios você consegue fazer, né? É, o que você pode deduzir é que, por exemplo, a Terra, na situação de provas e expiações atuais, ela não seria adequada para o surgimento de novos espíritos. Mas, em compensação, existem regiões na Terra que elas são quase como planetas primitivos em termos de desenvolvimento. Né? Quantas tribos indígenas, selvagens, ainda, inclusive, nós não tivemos nem contato? Sim, isso é verdade. É, isso é verdade. Alan, os espíritos que hoje vivem no planeta Terra, eles foram os homens de Neandertal, os Homo sapiens, em encarnações anteriores? Sei lá, não, Geraldo. O normal é que não. Pode ser que alguns tenha sido, sim. Pode ser que algum tenha vivenciado essa experiência. Mas, pelo tempo, né, que a gente sabe que o homem está no planeta 200 mil anos. Assim, sabe hoje pela ciência, né? É, por esse tempo, eu acho que só alguns desses aí teriam condições de estar aqui hoje. É pouco tempo, né, para sair daquele estado animal, né, que era, para chegar hoje. Apesar que a gente vê uns por aí que parece que é Neandertal. Mas... Mas alguns perturbados. Alguns tem um monte. E como que funciona? A gente não vai se desenvolvendo só num planeta, segundo a doutrina espírita. A gente pode ir para outros planetas, recebemos migrações de outros planetas. Então, existem, por exemplo, um monte de países, de planetas no nível de primitivo. Aí existe um monte no provas e expiações, que é o nosso. Depois tem um monte em regeneração, um monte feliz e um monte puros. Então, quando um planeta como um todo começa a se promover inteiro, o grupo que está ali necessariamente vai ser passado por uma análise. Espera aí, esse aqui consegue se promover junto com o planeta? Não. Então, ele tem que ser levado para outro planeta para continuar sua evolução. Ou, então, o planeta vai continuar sendo primitivo, mas muitos espíritos estão chegando no nível de provas e expiações e deveriam reencarnar numa outra escola de provas e expiações. Então, são migrados em grupos para esses outros planetas. É, nós somos espíritos imortais, não seres terráqueos imortais, né? É espíritos imortais que vão mudando de classe, vão mudando de escola, conforme a necessidade e a capacidade evolutiva. Muito interessante. Luiz, você sabe que quando se estuda a crença em Deus, existe aquele grupo de pessoas que acreditam em Deus e acreditam que Deus intervém na natureza. Existe um grupo de pessoas que creem em Deus e dizem que Deus é a própria natureza. E é a pergunta que eu faço a você. Deus intervém na natureza dirigindo a vida do planeta Terra ou Deus é a própria natureza? Não. A natureza é a criação de Deus. Deus é o Criador. E ele dirige, através de toda a sua criação, os mecanismos para que isso possa funcionar a contento. Existe um campo que eu gosto muito e que ainda, né, nós não avançamos muito nesse sentido, é a influência de Deus nos fenômenos da natureza, né? Aquilo que nós classificamos como os elementais. Existem espíritos que intervêm nesses fenômenos e não existe, inclusive nesses fenômenos, o caos absoluto. Né? Quer dizer, se alguém imagina que vai haver um furacão e isso aí vai Dizimar a terra. despedaçar tudo, lê do engano. Porque muitas criaturas vão ser poupadas porque, na sua experiência, não tem necessidade de sucumbir num lance desse. Entendeu? Quer dizer, então, não existe esse caos que se imagina que as coisas aconteçam por acaso. Existe, sim, uma pleia de espíritos que são responsáveis por esses fenômenos. Tanto assim que eu acho, isso aqui é uma opinião pessoal, nós poderíamos aproveitar melhor isso em benefício da própria Terra. Se nós aprendêssemos através da prece, através de recursos, né, em contato, a rogar que isso pudesse suprir as nossas necessidades. Eu acho que nós exploramos ainda muito pouco disso aí. Eu já vi, inclusive, você sabe disso, já fiz contato lá com teu irmão no Rio de Janeiro, porque uma das coisas que eu gostaria de fazer é contato com aquela instituição Cacique Cobra Coral. Eu acho que eles têm muita informação, muito conhecimento que nós, espíritas, deveríamos ter contato para, inclusive, fazer uma análise mais profunda sobre esse assunto. Eu acho que nós não exploramos 0,1% do que existe desse assunto. E poderíamos fazer melhor. Eu acho que nisso aí nós estamos devendo. Então, assim, Luiz, Deus é Deus, a natureza é a natureza, mas Natureza, Deus coisas. está em todos os lugares, né? Todos os lugares. É aquele fluido cósmico universal. O seu pensamento age através desse mecanismo. Então é um equívoco. A pessoa pega uma rosa linda, ah, Deus é a rosa. Não, Deus não é a rosa. Não, A rosa é a rosa, está confundindo a obra com o Criador. com o Criador. Muito bem. Alan, essa pergunta eu já fiz para você outra vez, e ela é uma pergunta, no meu entender, na minha humilde concepção, uma pergunta difícil. Os estudos presumem que a população da Terra no ano 10 mil antes de Cristo era em torno de 1 milhão de pessoas. A população atual do nosso mundo é de 7 bilhões e 700 milhões de espíritos encarnados. Essa imensa quantidade de espíritos já vivia na atmosfera espiritual do planeta Terra quando Jesus veio ao mundo? Olha, Geraldo, eu não sei falar realmente isso, mas eu responderia da seguinte maneira: não. Eu estou dando um chute, eu não estou respondendo pela doutrina, eu estou dando um chute baseado no que eu acredito. Eu acredito que quando Jesus veio ao planeta, tinha uma quantidade de espíritos X ali, que eu não sei falar quanto, vivendo no planeta. E outros espíritos encarnados, como é natural, vivendo em torno, junto no planeta, só que não na carne. Quantos eram, eu não sei falar. Agora, pela doutrina, nós sabemos que houve já em várias ocasiões, se você pega o livro A Caminho da Luz ou Nos Domínios. Não, A Caminho da Luz, acho que é. Ele fala de migrações de espíritos para a Terra, de outros planetas, de outras épocas, de outras gerações. Então, eu acredito, por essas leituras, que eu estou tentando montar essa resposta aqui na minha cabeça, que não viviam todos aqui, não. Né? Que alguns vieram de outros lugares, de outros mundos, de outros planetas, e só uma parte viveu aqui. Agora, aquela parte de espíritos, eu acredito também, que estava no mundo encarnado na época de Jesus, deve ser hoje a grande maioria dos grandes trabalhadores pela Terra. Eram espíritos que estavam assim, precisando daquele gole do professor maior, sabe? Aí, com contato com Jesus, hoje os grandes cristãos que estruturaram estão ali. Mas também estavam ali espíritos muito endurecidos, que não conseguiam se tocar por aquela experiência. É, se a gente lembrar do próprio Emmanuel era um senador romano na época de Jesus. Um homem sério, mas muito duro, né? Veja em 2000 anos quanto que o Emmanuel mudou, né? Em 2000 anos só com aquele contato, que não foi dos melhores contatos com Jesus, né? Foi um contato, mas foi aquele contato da dor. Foi na hora que ele estava aflito pela morte da Flávia, né? Ele estava aflito com a morte da menina, da filha, que eu acho que deve ser uma das maiores aflições que tem, né? A gente inverter essa ordem natural das coisas e ver um filho desencarnar deve ser muito dolorido para qualquer um de nós. Então, ele estava na iminência disso acontecer, então ele foi falar com Jesus. E Jesus fala com ele e dá para ele uma oportunidade de mudar a partir dali, mas ele não dá conta de mudar a partir dali. Agora, o não ter dado conta e ainda a cura da Flávia foram duas ferramentas que eu tenho certeza que Emmanuel utilizou para chegar onde ele chegou hoje. Então, 200 mil anos, dá para mudar a gente? Nossa Senhora, se dá. Mas não dá para pegar 1 milhão de pessoas que nós tínhamos lá, há 10 mil anos atrás, e fazê-las virarem 7 bilhões e 8 bilhões de pessoas, aí, sei lá quanto que nós estamos hoje. Não dá. Então, da onde vieram esses espíritos? Então, Deus continua criando espíritos, espíritos continuam sendo migrados à Terra, e acredito que daqueles lá de trás, muitos são, em essência, os grandes líderes que podem nos proporcionar um impulso de crescimento maior no momento atual da Terra. Enquanto você falava, Alain, me vinha à cabeça assim, existe a lógica humana, que nós qualificamos de uma boa lógica, mas com certeza ela é infinitamente inferior à lógica divina, que nós não conseguimos entender. Então, dentro dessa ótica muito distorcida, quase cega, nos faz entender, pelo menos a mim, de que muitos, muitos, muitos desses espíritos vieram de outros lugares pelos conhecimentos espíritas. Mas isso tudo são apenas hipóteses, conjecturas, né? Conjecturas, né? Dando sequência. Luiz, hoje vemos o André Luiz descrever inúmeras comunidades de espíritos que enchem de vida o plano espiritual. Essas comunidades de espíritos, como semelhantes ao que o André Luiz descreve agora, já existiam no planeta Terra quando estava em formação? Ou seja, por exemplo, muitas pessoas reencarnavam, passavam por grandes dores, desencarnavam e iam para estações tipo nosso lar no mundo espiritual, esse mesmo modelo de assistência e ajuda, você acha que também existia na época de Jesus? Geraldo, eu acho que o modelo existia. A população destinada a esse modelo é que variava, né? Nós tínhamos o número de corpos que eram oferecidos na carne para a reencarnação. A providência divina sempre foi muito coesa nesse sentido. Ela não vai deixar um número imenso de espíritos esperando as chances de reencarnar, embora o número de reencarnações fosse muito maior por causa da numerosidade dos filhos que cada um tinha. Por outro lado, você lembra que a mortalidade era bem baixa, era 20, 25 anos. Né? Então, o desencarne era muito mais acelerado. Enquanto hoje nós temos um desencarne, naquela época nós tínhamos três. Quando você vai montar num município pequeno uma escolinha, você não monta um colégio. Você monta uma escolinha básica, né, que vai atendendo aquela demanda daquele local. À medida que aquele local vai se ampliando, tudo, então você vai ampliando para um colégio mais amplo. Então, é tudo muito proporcional à necessidade. Eu acho que um fator que era mais ou menos constante é o número de anos para oportunizar uma reencarnação. Então, acho que uma média que deve existir assim é possibilidades de reencarne e número de espíritos aguardando reencarne. Então, eu acho que deve ser um fator assim, mais ou menos preponderante. O resto aí são novas, criação de novos espíritos, são migrações de espíritos. Agora nós estamos falando da nossa regeneração, né? E na nossa regeneração nós sabemos que vai ter uma leva aí que vai para o planeta primitivo. Né? Quer dizer, então vai fazer esse movimento na direção de planetas que estão precisando de reencarnantes lá. Então, eu acho que isso aí é feito com muito critério e muita ciência, né, pelo plano espiritual, e que a gente pode fazer conjecturas, mas é muito difícil fazer assim uma afirmativa. É isso aí, Geraldo. É interessante que o Luiz faz a gente botar o pé no chão, né, Sadora? Não viajar tanto assim. Alan, ontem eu comecei a entrar na internet, entrei na Wikipédia e coloquei essa frase, eu tirei de lá essa frase, que eu vou ler para vocês aqui. Segundo o mito de criação das religiões abraâmicas, Adão e Eva foram o primeiro homem e a primeira mulher criadas por Deus, sendo o centro da crença da humanidade como essencialmente uma única família, com todos descendendo de um par original de ancestrais. Essa é uma frase da Wikipédia. Eu pergunto a você, Alan, como o Espiritismo entende o mito da criação? Na visão espírita, o modelo biológico do homem é consequência da evolução natural das espécies? Bom, vamos lá, são duas respostas aí, né? Primeiro, o mito da criação, que se fala que todo mundo veio de Adão e Eva, é só um mito mesmo, e é um mito que já, assim, logicamente cai por terra pelos próprios escritos da Bíblia, né? Porque Adão e Eva geram Caim e Abel. Caim matou Abel. Abel foi condenado a viver lá numa região, lá foi condenado ao ostracismo. E lá a sua geração foi farta. Aí um dia, até numa palestra com o Divaldo, ele fala assim: com quem que ele teve filho? Lá com a macaca, né? Porque assim, porque se foi só Adão e Eva que gerou só os dois, com quem que ele gerou lá? Então, é um mito que, por si só, ele já cai por terra, porque não faz sentido ser daquela forma. Há, no Espiritismo, a explicação das raças que eles chamam de adâmicas, que foram trazidas para o planeta naquele momento para habitar o planeta, que estava em condição de receber um grupo de espíritos mais preparado para aquele ambiente. Essa é uma raça, não um pai e uma mãe original, e que daí foram se multiplicando e criando. Até porque a genética também fala que há uma grande probabilidade de filhos com problemas de formação oriundos de irmãos, oriundos de parentes consanguíneos, né? Então, não daria para sair de um casal só e nós chegarmos ao planeta na população que nós temos hoje. Seria praticamente impossível isso acontecer, tá? Agora, quanto à segunda pergunta que você coloca, o modelo biológico do homem é consequência da evolução natural das espécies? Não só da evolução das espécies, mas também da evolução dos espíritos que aqui habitam. Diz Joana de Ângeles que estão sendo manipulados genes em espíritos há algum tempo, modificando corpos perispirituais, que são os que organizam os corpos físicos, então, que os recebem no corpo, no plano físico, para que estes seres tenham mais resistência para os momentos novos do planeta, que eles tenham mais adaptação aos momentos novos. Por exemplo, eu já sofro um pouco com essa história do computador, né? Já não é uma coisa tão natural para mim. Agora, você fala aí hoje, outro dia eu estava vendo uma criancinha lá de 2 anos, com os dedinhos na telinha do celular e tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic. Eu falei, Jesus amado, né? Olha a habilidade desse ser. Agora, a habilidade se muda geneticamente, beleza. Condições se mudam geneticamente. Agora, existe uma essência de moral que só se muda através de exemplo e muito trabalho de educação dos pais. Então, se hoje nós estamos recebendo espíritos tecnologicamente mais capacitados para os momentos de hoje, nós precisamos continuar a educá-los evangelicamente para terem moral suficiente para utilizar dessa nova capacidade na sua formação. O Bruno Meirelles, aqui nosso ouvinte, fez uma pergunta. Ele fez o seguinte, ó, normalmente a liderança e o aprendizado se dá por exemplo. É verdade, Bruno. Podemos, então, conceber que hoje, nesse período de transição ao mundo de regeneração, temos uma gama maior de espíritos reencarnados iluminados? É uma pergunta interessante, Bruno. Sim. Mas veja que não precisa de muitos espíritos. Nós mesmos podemos ser um desses espíritos. De que maneira? Vivendo a vida evangelicamente na sua plenitude. Então, veja que um Paulo de Tarso, o trabalho dele repercute até hoje. O Jesus, eu não vou nem falar, né? Jesus é outro nível ainda. Um Chico Xavier, o trabalho dele, Nossa Senhora, ilumina muitas pessoas. Estamos aqui praticamente fazendo o programa baseado nas psicografias do Chico. Então, não precisa de muito espírito. Eu falo assim, se um espírito como Chico, como Madre Teresa de Calcutá, como Irmã Dulce, como Gandhi, consegue mudar tanta gente, imagina se só quem está ouvindo o programa hoje junto com a gente, nós resolvêssemos realmente usando o primeiro texto que o Geraldo nos trouxe, ir em direção ao Evangelho, vivenciar com amor o Evangelho. Nós vamos estar aqui nos 50, 60 pessoas, nós mudaríamos o planeta inteiro. Então, não precisa de tanto espírito assim para nos iluminar. Cada um ilumina por si o próprio coração. Tá bom? Uma vez. Geraldo, diga. Eu queria só meter um pitaco aí. Outra coisa que nós não podemos nos esquecer. Esses espíritos iluminados a gente reconhece quando está numa figura de Jesus, de Paulo, está na proeminência. Agora, a educação necessita que esses espíritos iluminados sejam pais, mães, né? Tá mais é que nem no exército, o sargentão. É que às vezes a gente realmente, a lembrança do Luiz é muito oportuna. Porque realmente, às vezes, a gente imagina ver um espírito de Skoll, desses aí, assim, que são os de elite mesmo, né? O top do top, o top das galáxias lá, né? mas existem os evoluídos a um nível maior do que o nosso, que já são para nós muita luz. Né? E normalmente aquele que nos recebe de pai e mãe já é um espírito que nos ensina muito mais do que, às vezes, um espírito iluminado, que eu posso até não concordar com ele, né? Depois de encarnado. E existem espíritos, Alain e Luiz, que são espíritos de grande evolução e que estão no anonimato. É. O nome José da Silva trabalha em tal lugar e é uma luz onde anda. Né? Mas antes disso, ó, rapidamente, para fazer uma última frase, uma vez eu ouvi de um professor de genética que se você quiser ganhar um pouquinho de humildade, é estudar genética. É um assunto tão complexo e ela muda, ela é mutável, que você se sente do tamanho de um grão de areia ao estudar a genética. Então, assim, esses indivíduos que se acham muita coisa, vai estudar um pouquinho de genética. Você começa a ver que o nosso conhecimento é mínimo, é quase nada. Mas dando sequência, Luiz, eu li ontem esse estado primitivo do globo, estado primário do Kardec, e para a época Kardec realmente foi muito brilhante, muito iluminada ao escrever o que escreveu. Mas as teses que o Kardec coloca sobre o esboço geológico da Terra, o raciocínio estabelecido nesse capítulo Estado Primitivo do Globo, do livro A Gênese, está de acordo com os postulados científicos da astronomia atual? Geraldo, preocupado com essa sua pergunta, que eu fui estudar. Tem uma afirmativa do Kardec aí que a temperatura muda a cada 30 metros que nós penetramos no solo, 1 grau centígrado. E aí, então, atualizando o texto de Kardec, eu diria que são 33 metros. Não é 30, é 33 metros. Tá? Pelas informações científicas atuais. Né? Agora, o que mais que ele coloca realmente faz uma lógica tremenda. Por exemplo, as placas tectônicas, que na realidade elas navegam, né, nesse plasma que está líquido ainda, né, entre essas placas e o núcleo do planeta, elas navegam e, inclusive, a formação dos Alpes, que foram choques dessas placas, né? Então, ele não está tão desatualizado, né? Então, realmente, a ciência atual, por menos que ela tenha ainda condições de, com perfeição, nos falar tudo o que significa de tudo isso que existe, ela se aproxima bem de tudo aquilo que Kardec colocou. Então, eu diria que, para a época, Kardec estava muito atualizado, fora aquilo que foi introduzido pelos espíritos, né, e que a própria ciência ainda não tinha chegado lá. Mas uma das coisas que a gente tem que corrigir, por exemplo, é que ele menciona lá um pouco, né, antes dessa lição que nós estamos, como período diluviano. E hoje a ciência não usa mais esse termo, que seria uma utopia isso que acrescentou, foi uma condição que acrescentou local, e não universal. É interessante, isso, Luiz, nessa colocação sua, que quando você estuda os textos geológicos da atualidade, muitas palavras que estão nesses textos foram criadas ou incorporadas pela geologia, e que na época não tinha, na época do Kardec. Então, quando você compara as ideias, elas são muitíssimo parecidas. São pequenos detalhes técnicos que escaparam ao Kardec. Mas, ao ler o texto, não fique tão preso nas palavras, fique preso na ideia. Eu acho que esse é a essência. Outra coisa, Alain, que eu fico pensando, e talvez seja a dúvida do nosso ouvinte também, como que foi escrito esse livro, A Gênese? Quando você lê o Evangelho, você vê assim, tal texto, o Espírito tal que escreveu. O livro dos Espíritos, a pergunta feita pelo Kardec, a resposta do Espírito de Verdade. Aí eu pergunto a você, como que foi escrito esse livro a Gênesis? As teses e as afirmações desse livro foram ditadas exclusivamente pelos espíritos ou nele contém a opinião pessoal de Allan Kardec? Essa é uma pergunta muito boa. Porque pode-se afirmar que a resposta, começando pela própria explicação de Allan Kardec, seria a base inicial para o estudo de Kardec. Onde ele afirma, no começo, acho que é caráter da revelação, o primeiro capítulo da Gênesis, ele afirma que todas as informações contidas na doutrina espírita são de uma generalidade concordante. Ou seja, Kardec era um compilador, mas era um grande perguntador. Então, ele perguntava, perguntava, perguntava, e essas perguntas que ele elaborava ia para uma série de centros espíritas já espalhados pelo planeta, por milhares de centros, que recebiam essas perguntas e respondiam a Kardec. Kardec lia, olha o trabalho de Kardec, que ele escrevia essas perguntas, não era no computador, mandava imprimir a carta para todo mundo, mandava, tinha que escrever uma por uma. Com Escrevia cópia, né? no bico de pena, no luz do lampião, mandava para todo mundo, postava no correio. Esperava lá, às vezes meses, a resposta desses grupos, e ele ia compilando, ajuntando estas perguntas e essas respostas. E somente aquelas que foram de uma generalidade concordante ele fez constar da codificação. A Gênesis, como é o último livro da codificação, Kardec faz o quê? Kardec ele vai elaborando vários ensaios que constam da Gênesis na Revista Espírita, que era uma publicação mensal de Kardec, aonde ele levava a conhecimento alguns ensaios dele, baseado nos estudos e nesse monte de pergunta e resposta que eu falei. Aqueles ensaios que tiveram grandes repercussões e foram unânimes nos comentários ou que sofreram, assim, que para ele começou a ter relevância, ele fez constar de outras obras, principalmente da Gênesis. Então, ele junta uma série de ensaios, ele junta uma série de livros, e ele fala também, se eu não estou enganado, no começo da Gênesis, que ele só não lançou a Gênesis antes, porque as pessoas tinham que estar mais preparadas para ler o que ia estar escrito na Gênesis. Então, era como se ele tivesse fazendo o encerramento da sua doutrina com o livro que deveria ser pelo menos o primeiro e segundo capítulo introdutório para quem começa a escutar ou estudar o Espiritismo, e ele coloca no último livro como o primeiro e segundo capítulo. Então é muito interessante esse processo. Agora, teve muito da inspiração do Kardec na Gênesis, mas na questão de perguntas e respostas, muitas trocas de ideias com espíritos de escola. E, logicamente, a própria intuição e inspiração enquanto ele escrevia, né? Então, tudo foi feito com um colegiado de espíritos que regia esse processo da codificação vir ao mundo. Kardec era um fazedor, era um escrevedor, era aquele que estava fazendo o relato daquela troca de informações com o plano espiritual. É mais ou menos isso aí, meu amigo Geraldo. E é interessante, Alain, que os amigos de Kardec o reconheciam como líder e como inspirado. Todos se referiam a ele num gesto até carinhoso como mestre, porque ele devia ser o mestre mesmo de todo o grupo que estava ao lado ali. Ele era uma pessoa incomum, não tem a menor dúvida que ele era incomum. E nas palavras de Leon Denis, que é um outro gênio que estava ali ao lado dele, Leon Denis fala que Kardec era o bom senso encarnado, né? Então, assim, uma pessoa que recebe uma pecha dessa, né, de bom senso encarnado, eu acho que talvez para o nosso mundo 2021, uma das qualidades que mais vem faltando é o bom senso. E Então, imagina, você conviver numa vida 30 anos, 40 anos, ao lado do bom senso encarnado. Meu Deus do céu, aí talvez você fique um bom sensinho, né? Você vai alguma coisinha você aprende, né, cara? Você vai chegando lá, mas é um espírito... Tem algumas histórias que aí, assim, não cabe a nós aqui no programa falarmos dela, das origens de Kardec, né? Que Kardec é um espírito evoluído de longa data, né? Então, não é à toa que escolheram Allan Kardec para fazer a codificação, né? É, segundo as histórias, falam até que foi o próprio Jesus que escolheu, né? Então, eu acredito que sim, porque se era aquela doutrina que vinha para responder tudo que ele não respondeu, quem mais poderia responder? Somente Jesus. Então, Jesus precisava de um trabalhador que, no mínimo, tivesse bom senso para ter a inspiração de captar as respostas de Jesus. Então, não é qualquer um, não. A última pergunta que eu faço ao Luiz, a gente ouve do Luiz, eu aprendi com o Luiz isso, que necessitamos estudar as 5 obras básicas do Espiritismo, maravilhoso, mas, em geral, essas pessoas que estão chegando ao Espiritismo desconhecem a Revista Espírita. Então, eu pergunto, Luiz, qual foi a finalidade da Revista Espírita? Qual a contribuição da Revista Espírita na elaboração da doutrina espírita? Se eu tivesse que sintetizar isso, eu diria que, numa palavra, eu chamaria laboratório. Tudo aquilo que chegava, Kardec botava no ventilador. Aí isso se disseminava nas comunidades que recebiam a Revista Espírita. E aí ele tinha o retorno através das cartas. Tá? Então, numa palavra, eu diria que seria isso. Agora, como disseminador da doutrina dos Espíritos, foi fantástico. Imagina você aprender o Espiritismo em revistas mensais. Né? Então, e foi desde o primeiro mês de janeiro do ano de 58. Então, eu acho que as pessoas que ficaram conhecendo o Espiritismo naquela época, eles lidavam com o Espiritismo in natura. Não, e a gente pode... Oh, desculpa, Geraldo. Não, pode falar. Não, a gente pode falar ainda mais, né? Porque além dele fazer os ensaios do que ele ia publicar na Revista Espírita, que não deixa de ser um laboratório importantíssimo para a elaboração do assunto, processo esse que eu, José e o Luiz já usou, né? A gente montar grupos de estudo para enriquecer uma discussão, além de fazer tudo isso, ele também ali comentava livros e opiniões opositoras ao Espiritismo, que hora ou outra surgia. Então, assim, veja o bom senso dele. Não era só falar sobre o Espiritismo, era também falar sobre o que estava vindo contra o Espiritismo, né? E ele, sempre com muito bom senso, com muito respeito, né? Ele falava coisas do livro que podiam ser boas, coisas que eram meio controversas e tal. Ele analisava os livros. Veja o trabalho desse cara. Gigantesco. Isso é um trabalho gigantesco. E aonde você vai encontrar tudo isso? Na Revista Espírita. Então, infelizmente... vocês orientam que, mesmo hoje, seria interessante para o espírita ler a Revista Espírita. O Geraldo, infelizmente, é pouquíssimo lido, cara. Para você ter uma ideia, ficou alguns anos sem republicação, porque ninguém nem comprava. Agora, a Boa Nova, né, Luiz? Ah, não, sim, a Boa Nova reeditou. Foi a Boa Nova? Boa Nova. Editora a Boa Nova reeditou, agora tem uma reedição aí atual. Né? Então, assim, não percam essa oportunidade, porque se não vender, a Boa Nova não reedita. E é um livro que tem um conteúdo assim, cara, meu Deus do céu. Eu ganhei de presente do Luiz. Você foi. Isso foi um luxo, viu, meu amigo? Não fala, não, porque o Alan vai ficar com ciúme, Geraldo. Viu? Agora, Alan, agora não adianta você ganhar de presente e não ler sem vergonha. Então, Geraldo, deixa eu só te falar. Eu fiz um curso da Revista Espírita, nós lemos a Revista Espírita inteirinha no Centro Espírita Cardoso, lá de Rio das Pedras, e lá em Charqueada também. Que maravilha. E lá nesses dois locais, além da revista que o centro comprou, outros frequentadores compraram para si também. Muito bom. É fantástico. Alan, para encerrar, você como um filósofo, e como espírita... E vem. Aquela perguntinha para encerrar com chave de ouro. E vem. No estágio atual do espiritismo, temos condições de responder às perguntas clássicas da filosofia? Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Olha, pelo espiritismo é frouxo, cara. É resposta fácil, Geraldo. Covardia. É covardia, cara. De onde viemos? Somos espíritos imortais criados por Deus. Quem somos? Somos esses espíritos imortais que estamos numa jornada em busca de evolução na direção de Deus. E para onde vamos? Para Deus. Para o amor, para a vida plena. Agora, aí pode ser que um filósofo, só filósofo, eu me considero um filósofo espiritualista, então é diferente um pouquinho. Agora, um filósofo, só filósofo, ele vai falar assim, mas como que você prova isso, né? Agora, como que eu vou provar para um filósofo? Vai fazer o que eu fiz, vai estudar. Hoje em dia a resposta que eu ando dando, viu, Luiz? Fala assim, ai, querido, isso é uma busca individual. Então, você vai estudar sem vergonha, que você vai descobrir. Muito bem. Bom, é 11 horas. Mas peraí, mas só para falar uma coisa, mas essa resposta é realmente espiritualista. A filosofia não aceita essa resposta, tá? Ela não ainda aceita. Não. Eu só estou deixando claro, porque às vezes alguém fala, então a filosofia aceita? Não. É a filosofia espírita aceita. A filosofia e diga-se oficial, de passagem, claro. Né? Não aceita porque não quer. Não, porque ainda não chegou no nível do filósofo espírita. É o ser primitivo. Vai chegar lá. Luiz, suas últimas palavras, Luiz. Um abraço para todos. Amanhã eu faço uma live no Sementes de Luz. E que Jesus nos abençoe e agradeço mais uma vez por ter participado desse programa. Luiz, muito obrigado. Alan. Meus queridos, um ótimo domingo a todos. Que a gente possa ter a oportunidade de continuar fazendo esse programa por muito e muito tempo. E que a gente tenha um pouquinho do aprendizado que a gente fala, que a gente consiga vivenciar na nossa vida diária. Um abraço a todos, um ótimo domingo. Que possamos sempre continuar fazendo esse programa aos domingos, tão agradável. E é dessa maneira que agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem.